táxi via Alfa Kilo 43, posição 04, atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43, posição 04, trip. Cheque trem, pouso autorizado, 210 graus, 59. Gente, baixei travou ali, pô. Tango aos 36, controle 1208, boa viagem. 1208, vai te chamar, obrigado, boa tarde. Controle, bom dia, o Alfa Tango decolou, saída Coral, nossa escuta. Tango Tango, contato radar, saída Coral, suba inicialmente nível 080. Inicialmente 8080, Alfa Tango Tango. Autorização, valeu. 391, informação no momento é Romeu, ajuste 1020, minutinho pra cópia. Vai tomar ciência da Romeu, abordando pra cópia, 3191. Através norte da torre, para pouso em Salvador, Guardião 02. Tá livre, aproximação, Guardião 02, o vento 210 graus, 5 nós. Guardião 02. Pronto, cópia, gol no 777. Número 2 pra cópia, ok? O gol 1 no 777. Ah, tá ok, aguardando. Tá 3191 no ponto da cópia? Pronto, cópia 3191. Cuidado, Salvador Galeão, via pesulou 1-0, nível de voo 380. Saída Tael, Leda, pós-Leda, Bridge. Onde Deceptor ouvia, pós conforme a rota. Decoda 1-0, primeira curva direita. Transponde 5007 e o controle Salvador 1-20, decimal 8. Autorizado o Galeão, nível 380, via do plano, da El, Leda, Bridge, interceptor Pesulo 10. Decolda 1-0, curva direita, 5007, o controle 1-208, tá 3191. Qual é a champão, 3191? Chamarino. É do Porto Seguro da presente, nível 080, Alfa Tango Tango. Tango Tango 180, direto do Porto Seguro. Controle, Juliette, Sangue do Lúcio, para facilitar aí, tá? Em condições visuais, propõe cancelamento, solicito 085. Aí o senhor autoriza aí, conforme for, uma centena para o Alfa Tango. 085, modificado agora, o Juliette Tango Zulu, direto Ilhéus. 085, direto Ilhéus, Tango Zulu, direto. Obrigado, senhor. Tango Tango, se desejar, uma centena está livre. Desejo e agradeço, muito obrigado. Então a centena agora direto pro seguro, Alfa Tango Tango. Triple 7, pronto pra cópia? Pronto, cópia, 1 no Triple 7. Autorizado, Salvador Porto Seguro, VLP Whisky 50, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós-Leda direto. Decoda 1-0, primeira curva direita. Transponde 5001 e o controle Salvador 1-20, decimal 8. Ok, tá livre, Porto Seguro, no nível 340, VLP Whisky 50. Decola na Dael Leda, curva à direita, decolagem da 1-0. 5-0-0-1 é o transponder 2-0-8 é o controle após 1-0-7. Gente, confirmando, Dael Leda, pós Leda direto Porto Seguro, ok? O gol 1-0-7. Copiado, após direto, após Leda direto Porto Seguro, 1-0-7. Quarto time pronto, gol 1-0-7. Quatro zero meia zero, Juliette, portão zero três, quatro zero meia zero. Tomador é o TAM 3895. Prossiga. Bueno, 3895 na 2 para puxa, só né? Autorizado, chame para o táxi, 3895. Ele vai chamar, obrigado. Vitor Charlie, prossiga. A vitória da conquista negativo. Qual foi o horário da, do plano? A Brumado, sim, tem sim. Só um instante para a cópia, o Pátio Pinem 50 é o Pátio 5? O Juliette Vitor Charlie, só um instante. Charlie Fox, Juliette, acione identificação, manter-se em condições visuais, chame para a descida. Charlie Fox Juliette, está em contato radar, autorizado modificação, início descida para o 050. Vai na proa da posição Mari, para a chegada Mari, procedimento ILS X-Ray, estão no zero. Ataque, 3895, temos 150 a bordo, 4 horas e 10, eu quero no Galeão. 3895, direita, ponto de espera 1895, 1020, uma boa noite. 1020, ponto de espera para 1895, obrigado, boa semana. Confirme para o solo? Webjet 7225, para 4, Brasil. 5728, aguarde, copy Recife, o ajuste no 020. No 020, aguarde. Salvador, boa tarde, quase 32, transmitindo para o outro voo zero da Eurojet. São 3895, a linha decola pistão 0, vento 190 graus, 119. A linha decola 10, 32, confirme para o solo. Pastor 17, faça um check no equipamento. Tá com inglês, com você. Ok, Pastor 17, readability 1. Roger, Shuttle 17, IFR plan to report 120 for the discipline. 7, nós temos 166 a bordo, 2 horas e 45. Alternado é com fim. Pronto para o táxi. 9777, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1020. Boa viagem, 9337. Ok. Índia Alfa, 1895 após. 1020 ao ajuste, voo 1777, bom dia. Papa Romeu, Juliette, Vitor Thiago, pronto para a cópia. Pastor 17 to the ground. Go ahead, Pastor 17. Confirm the flight level, 120 to Vitória. 100 to Vitória, Pastor 17. Pastor 17, stand by to copy QNH 1020, Pastor 17, number 2. Stand by for copy of number 2, QNH 1020. O 54, chame controle 120 decimal 8. Chamou errado ali antes. Decolou na Gael, cruzando 1400. Contato 3895, contato radar, saída da Gael. Da El 3895, alguma chance de voar direto da El, Oleda? Curva direita, pode da El, 3895. Direita da El, muito obrigado. Ali mantém 1 no 0, gol 1 no 777. Your number 3 to copy and make a check radio. Papa Romeo, Juliette, Vitor Charlie, na escuta para a cópia. 5728, cópia. Recife 350, autorizado via Perisco 58. Decola da pista 10, curva esquerda após saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponda 5020. 201, abraço, até a volta, Juliette 102. É. Puca Caju, 1208, controle de Salvador, 020, quadro ADX 728, 24. Antes do 728, com o terremoto corretinho para o pushback e acionamento. Semanal ADX 728. São 32 no meio, aciona a identificação, esse é autorizado a chegar da Mari. Esse é para os dois voos 060. Mari 060, 32 no meio. Tour 17 no the ground. como recebe o solo? Flight to Vitória, flight level 100 via Array Group 677. Take off from A10 after takeoff right turn. The depart will be Coral. Squawk 5002. Salvador departure 120.80. Please read back slowly. Controle Salvador, voo 1777, na sua escuta, bom dia. Voo 1777, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 340, saída da Euleda. 340, da Euleda, mantendo o voo 1777. How many people on board are there? We have one car on board. We'll go back on hotel host setup. 14 people on board? One car, 14. Okay, thank you. Salo Salvador, bom dia, Papa Tango, Eco Charlie Charlie. Eco Charlie Charlie, bom dia, possível. Confirme o pátio, a pista aqui da cola. Está ciente da Serra, o pátio é da ADEI, decola aqui da 17. Para... Sai para Garanhuns, isso? Visual 095? Garanhuns, visual 095. Sim, para Garanhuns, nível 095 correto e disponível. Decola da 17 após a decolagem curva à esquerda e segue pelo corredor forte restrito a 1.000 pés, inicialmente aguardando a liberação do controle que opera em 120.8. Acionando o transponder 5013. Ok, autorizado Garanhuns, nível 095, decola da pista 17 com curva à esquerda pelo corredor forte com restrição de 1.000 pés. Após controle 120.80, transponder 5013. Firmo, Eco Charlie Charlie. Na parte da DEI tem livre acionamento quando para o TAC chame a torre em 1895. Livre acionamento quando pronto para o TAC chamar a torre 71895. E aí, Eco Charlie Charlie? 4. Com 4 a bordo, atende celular e chame torre 1895, por favor. Posicionamento é na torre 1895, tá? Pode descer da Charlie Fox 10. Charlie Fox 10 desce para 2.000 pés, ajuste no 020, está autorizado para a LS, posto estabilizado, vão direto do 1. 1-0-2-0 vai informar, está no localizador. Não, F5728 está autorizado para o pushback acionar. Oi, aeronave está com... Guardião no rádio que modulou, chame para o táxi. Seven, are you requesting to cross the one way, is it? Request yes to cross the one way in news. 717, on motor intersection. 251-3325-3895, uma boa semana. Short, Juliet. Alfa, o call on Juliet. Alfa, Tango, 60 milhas do Oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame agora Ilhéus 1201. Ilhéus 1201, vai chamar o Alfa, Tango, obrigado, tenha uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o 35490, cliente da Romeu, autorização Petrolina. Boa tarde, Tripe. Pronto, cópia. Confirmo. Petrolina, autorizado nível 200, decola pistão 90, primeira curva à esquerda, saída Momo, alba após alba direto, controle 120.8, transponda 5030. Decolada 10 com curva esquerda, saída Momo, Alba. Após Alba, direto Petrolina. O controle de saída 208, transponda 5030. Taxi 7, taxi via Apron, then taxi India. O running point, contact power 118.95. 81020. Taxi 7, clear to Juliet and April 1, the Ninja will set position out to shut up, we'll call tower 118.95. 35490 corrigindo, a saída é Momo, após Momo Cogbo. E após Cogbo sim, voa direto do destino. Chame para pushback a momento. Ok, Momo e Cogbo, após Cogbo direto para Petrolina. Chamará quando para pushback acionamento. Obrigado, 35490. Paulo Web 728 está com 115 a bordo, 350 de autonomia, alternando Salvador para táxi. 35728, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, lá torre no noite, decimal 95, ajuste 1020, bom voo. Ajuste 1020, Pátio Índia, ponto de espera, zona 0, torre 108.95, Web 728, obrigado, bom dia. Salvador, azul 4463. 4463, pronto, cópia, Deus. Pronto, cópia. 180, decola da 10, curva direita. Saída da El Lido, após ida direto. Controle 120.8, transponda 5021. Autorizado 180, Ilhéus, decola a pista 10, curva direita, saída da El Lido, depois direto. E nós temos 5021 de código, 208 para saída. 4463, chame para o puxa acionamento. Chamaremos.